calma, moleque, que ainda não é o fim. Vitória pra quem persiste, pra você e pra mim. Eu canto a guerra que dá quebra, mas sonho com a paz. Deram carne pros abutres e eles querem mais. Dê acesso que é de César e devolve que é meu. Do meu ancestral escravizado pelo colono europeu. Doutor pede a caminhonete, mas perde a liberdade. Privado cercado, no muro atrás das grades. Nas antigas era corrente, não tem graça isso não. Hoje algema no pulso, cadeia camburão. Nós descobre da pior forma que o crime não é mamão. Quando vem o baque, quando disparas, mexe a do oitão. Quem disparou é lógico que sente. Se faz mal pra ele, então imagina pra gente. Tem vários que matou, mas hoje tá consciente. Acredita na palavra, Deus perdoa quem se arrepende. Segue na luta, guerreiro, é só o começo. Vai em busca dos seus sonhos, não importa o preço. A pobreza não mudou, só mudou o endereço. Viva la vida, isso que é seu prêmio. Viva a vida, mesmo que sofrida. Se ela é um jogo, então vou jogar. São fases da vida que não foram perdidas. É aprendizado pra poder chegar. Viva la vida, viva la raça. Viva a natureza, as crianças que brincam na praça. Viva nós mesmos, viva el barrio. Se desacreditaram, prove o contrário. Apesar da pobreza, desacerto e luto. Semear o bem pra poder colher os frutos. Não espere que ninguém faça por você. Também não espere compaixão se você perder. Viva a vida, mesmo que sofrida. Se ela é um jogo, então vou jogar. São fases da vida que não foram perdidas. É aprendizado pra poder chegar. Viva a vida, mesmo que sofrida. Se ela é um jogo, então vou jogar. São fases da vida que não foram perdidas. É aprendizado pra poder chegar.